Então, ouvintes e ouvintas do nosso Teatro Escuro, chegamos no final de mais uma dezena de exadofes. E aí me pintou um problema. Quando gravamos o 10, o primeiro especial, foi muito bom e demos muita gargalhada. E sim, ele foi de improviso, decidido na hora ali, mas algo faltava para ele ser mais memorável. Talvez a espontaneidade dos participantes sequer saberem que estavam sendo gravados, como tantas vezes aconteceu, e que tornou tudo muito mais insano. De qualquer forma, foi uma coisa que eu fiquei caraminholando na cuca vazia ao longo do tempo. E de lá pra cá rolou o quê? Rolou esse meio que preâmbulo do apocalipse viral que tá tornando a vida de todo mundo tão mais difícil, ainda mais quando se fala em viver em nosso país, a não ser que você seja de alguma elite milionária white parda, como diria meu xará Elder Maldonado. Mas se você for, eu te digo que, 1, você e eu dificilmente seríamos amigos, e 2, que mais dificilmente ainda eu te chamaria para gravar o que quer que fosse. Porque gravar um exadof é mais do que só falar merda sem freios. É principalmente estar entre amigos e amigas de verdade. Gente que se fode como eu e você, mas que sabe valorizar o tempo junto uns dos outros para se apoiar, se escorar, saber que a porra do ralo pode estar aberto, mas ao mesmo tempo, também saber que nossa amizade perdura, nos faz agarrar uns aos outros para não descermos, mesmo que puxados ralo adentro, que nem aqueles pentelhos cheios de badalhocas que ficam eternamente no chão do teu chuveiro. É, aqueles mesmos que você não limpa desde a última vez que o Vascão ganhou um título. E no meio disso tudo, com a gente se agarrando uns aos outros que nem dementes, veio este episódio. Ele não teve tema, ele não teve razão de ser, ele não teve aviso a muitos e muitas das participantes que estavam sendo gravados até o minuto final. Em compensação, teve genuinamente pessoas que se gostam derramando entre álcool e risadas suas frustrações para espairecer a cabeça. Teve gente emprestando de e uns aos outros a força de seguir em frente. E é claro, teve áudio mal gravado, editado e completa fudidamente surtado pela simples razão de sim. Se isso não faz dessas pessoas especiais, eu não sei o que poderia fazer. Se isto não faz deste episódio um especial, eu não sei mais o que caralhos poderia ser. Então, espero que curtam. Que curtam uns aos outros também. A internet, mesmo tão separatista, tá aí de ferramenta para quem quiser passar tempo junto. Este Zadoff especial é para todos e todas as pessoas que eu tenho o prazer e a honra de chamar de amigos. E é para vocês também. Tá, como é que a gente vai fazer a bagaça? E digo mais, hein? É Exadoff, mas eu não vou ser host disso, não. O Leozão No 7 vai ser host desse Exadoff. Não, eu não. Pelo amor de Deus, não tô preparado pra isso. Que preparado, cara? O Exadoff? Isso aqui não é o Jovem Nerd, não, filho da puta. Eu voto pro Yuri. Eu vou de bom. Então fechou, Yuri. Mas qual que é o tema? Tem pauta ou a gente vai na chamada caralho? Não, a pauta é alta. Não foi vocês que decidiram o que ia ser? Até agora eu tô mais perdido que essa mente não tenho aqui. Eu tô mais perdido que filho de puta em Dia dos Pais. Eu tô mais perdido que camaleão em show do Restart. O que a gente vai fazer? É teste do BuzzFeed? É letra ruim? O que a gente vai... Bom, vamos ver primeiro esse vídeo. Essa é uma pérola da internet. Eu não sei como é que vocês não conhecem. Cadê? Eu tô abrindo aqui, peraí. Que porra é essa aqui? Todas as trans finíssimas fumando maconha. Caralho, Lady Sif, você arranja uns troços assim, que porra, cara. Que lugar você anda frequentando, irmã? Fora de fã. Esses testes que tem pra... Desculpa realmente cortar, mas... Esses testes que vocês falaram aí, tem BuzzFeed, tem Caprichos, caralho, quatro. Tem algum teste evangélico? Será que tem teste pra adolescente evangélico? A gente podia fazer esses, né, cara? Deve ter. Mas vamos ver logo. Eu tô carregadão aqui. Todo carregadão de pinga. Primeiro vamos ver o vídeo. Eu tô carregado também. Qual o vídeo deles? Eu mandei aí no privado de vocês. De todos vocês. Vamos ver primeiro o vídeo. Vamos assistir o vídeo. E depois a gente faz o teste pra ver quem a gente é. Só que assim, começa a gravar a reação vendo o vídeo. Você sabe que eu já tô gravando desde que eu reiniciei o notebook, né? Sim, sei. Você claro, já voltou claro gravando. Tá. Ele já liga, ele já dá o login gravando. Ok. Seu filho é da... Vamos fazer um... Eu ia falar pacto aqui, mas é muita fechação com o Satanás. Não quero isso. É, vamos fazer um fechamento... aqui. Se entrar alguém, Petro, Sebes, alguém, a gente dá aquela levada que não tá rolando nada e entrega só no final. Acho justo. Assim que tem que ser. Sim, com certeza. Só no... Posso só fazer a abertura, então? Manda o link pra uns negros aleatórios aí, pro Matheus, pro Léo. Tá com o link, Sebes tá com o link, Petros tá com o link. Quem mais? Quais outras vítimas podemos angariar aqui na parada? Manda pro Léo. Pro Léo Oliveira. Dá pro Matheus Bantuan, ver se ele manda pra cá. Cara, tinha que ter alguém inocente, nível Petros, porque nós quase somos quatro. Quem é outro? A quem cara já tá com o link, mas a cara não é necessariamente inocente, né? William Vulto. O Vulto não é inocente, não, cidadã. Meu Deus. O Vulto foi um dos culpados por um de cash. Como é que ele vai ser inocente? Cara, a gente bebeu muito naquele dia, velho. A gente bebeu muito naquele dia. Quem que é esse Eric Luthor? O filho do Lex Luthor? Eu podia chamar o Murakami, cara, mas não sei se ele viria, não. Talvez Evaristo Ramos, mas eu não sei se ele entraria. Evaristo é legal. Quem que é Evaristo Costa? O cara lá que é quadrinista, porra. Que tá sempre comentando e tal. O cara que é ilustrador profissional. Ele é maneiro, chama ele. Até onde eu sei, eu não sou corno. Se eu for, eu não passar. Eu também não sei se sou. Eu provavelmente fui, cara. Eu só não me importo. Ah, não. Fui. Ah, deve ter sido. Eu devo ter sido também. Eu realmente não me importo. Se eu fui, eu vou ser o último a saber. Ah, sempre. A gente vai assistir esse vídeo. Quer fazer uma apresentação sobre o que, que é isso aqui? Yuri, quer bancar o host antes que mais alguém chegue nessa porra? Vai, Yuri. Basicamente sem pauta, vamos na moda caralho então. Sim. Fechou. É por isso que isso se chama ZadokCast. É, exato. Então vamos lá, vou dar um 3, 2, 1 e a gente começa aqui. Não, mas pra quê? Tá. Quem vai sincronizar essa porra sou eu? Já vai tudo pro ar mesmo? Ah, faz sentido. Carregue. Aqui é pra já mim, tá carregado! Já tá tudo carregado aqui. Só precisa dar o start e a gente começa essa zoeira aqui. Vai. Faça uma abridura no episódio. Então vamos lá. Subraba. Não, pera. Isabofe! Yeah! E aí, gente? Estamos aqui no Zadoff e tal. Para quem não sabe o que é o Zadoff, nem a gente sabe, então sejam bem-vindos. E aqui comigo está o Pensador Louco. É nóis. Está aqui diretamente da Queda do Véu, Lady Sif. É nóis, rapaz. E o Coronga também. Coronavirus! The shit is real! E diretamente do... do I Wanna Rock e do Doublecast, Léo Mossetti. Live do Roberto Carlos ou Zadoff em pleno domingo? O que é pior? Só o destino de. Olha que voz suave, cara. Nosso representante Rio Pedrense. Sim. Bom, meu nome é Yuri Dado, eu sou do Gcast, o Rock no Pinheiro, e a gente não tem pauta, tem Zadoff, gente, então vocês se virem para descobrir o que a gente vai fazer aqui no meio do caminho. Quando você estiver ouvindo, provavelmente você já sabe do que a gente vai falar. Você não sabe o que você tá fazendo da tua vida para estar ouvindo o Zadoff. É a gente, exatamente, primeiro de tudo. A gente só tá aqui vivendo, tipo, depois a gente descobre, quer dizer, vivendo é discutível, mas a gente tá aqui, depois a gente descobre que... Estamos assistindo. Estamos vivendo, saindo... Vivendo, saindo no soco com coronga todo dia, é isso aí. E lavando o nome depois. Eu acho que toda vez que alguém falar corona ou coronga aqui, eu vou botar a Cardi B berrando no fundo. Não faça isso, que também já tá chato com a porra. Posso isso botar já só o gritinho, então? Não, deixa... Só um. Ele pede autorização, ele que é o editor. É mesmo, eu sei que manda nessa porra. Por que você pediu autorização? Nada, pode fazer o que você quiser aqui. Eu não mando nem na minha gaveta de cuecas. E eu nem tenho uma gaveta de cuecas. Por isso que não manda. Exato. A gente tá pra assistir um vídeo. Lady Sif, quer fazer alguma preleção assim sobre o horror que estamos prestes a testemunhar. Ouvinte, para vocês entenderem, como está sendo gravado em loco, eu abaixei o volume do meu vídeo, então vocês conseguirão ouvir o som do vídeo lá no fundinho, mas ele estará aí no link, ou talvez não, sei lá. Não sei como é que eu vou terminar essa noite, ou sequer se vou terminá-la, mas estará aí ao alcance do dedão de vocês para acompanharem junto. Mas, por favor, Lady Sip, faça a preleção de que maravilha você nos trouxe. Ah, esse vídeo é de uma avenida de Fortaleza, que eu não sei o nome, foda-se. E ele se chama Todas as Trans Finíssimas Fumando Maconha. Eu imaginei qual eu recomendo essa introdução como se fosse uma videocassetada. Caralho. Por favor, Léo, faz isso, Léo. Agora, galera, 8h16, bicho. No domingo, o tiozão tá aí no sofá, coçando o grão. Eita, tem uma caída aqui. Agora, 8h16, bicho. As trans finíssimas fumando uma rua. É que o Faustão tem umas horas dessa. Faustão, mesmo. Só me explica, o que é uma trans finíssima? Seria uma Olivia Palita de rola? Um travesti. Não, melhor não. Melhor não. É um travesti magrinho, é uma mulher completa magra, é isso? Exatamente. Ok. Exatamente, quer dizer. Não quer chamar o Danilo aí, não, Faustão? A gente podia usar um Faustinho aqui pra acompanhar isso. Lembra, seria interessante. Deixa eu mandar pro Lazarento aí, mas... Ô, gente, pra você que tá atuando no Zadoff e não tá entendendo, é o seguinte. A partir de agora, a gente não vai contar mais que tá no Zadoff, que se alguém aparecer, eles vão saber só lá no fim da gravação. Yuri. Oi. A gente já falou isso. Falou? Não, mas acho que foi antes da abertura. Não, ele já tinha ligado o microfone, caralho. Aí aparece o Chico Anísio vindo dos mortos falando: jornalista brasileiro. Não, já não basta ser jornalista brasileiro, tem dois aqui na conversa. Tem dois, que raça morfética. Que beleza. Jornalista e padeiro maquiador, que é o meu caso, né? Olha aí. Jornalista finíssimo fumando uma coisa. Ô, Sif. Sim? Se você é padeira, então você realiza sonhos? Não, mais do que isso. Se ela é uma padeira maquiadora, então o sonho não acabou. Essa eu fiz no último Zadov, inclusive. Se você não ouviu, ouva, que tá muito legal, inclusive. É tá verdade. Mesmo, tá mesmo. Eu fiquei sem reação, igual agora. Vale lembrar, né, no último Zadov, o Matheus Mantuan disse que se o padeiro fizer o pão errado, você tem o direito de meter o soco nele. Justo, cara. Não, não era o pão errado, era o pão cru. Só lembrando, meu pai é padeiro. E eu também. Olha. Vão tudo tomar no cu de vocês. Vamos assistir essa bagaça aqui, que eu tô vendo na capa aqui, tem uma trans finíssima com tomara que caia assim, pô. Sim. Cara, negar pra vocês não, cara. Eu acho que já encarei coisa pior e tendo que pagar ainda. Vou fazer uma análise sociológica sobre o travesti que aparece na abertura do vídeo. Travesti não, cara. Mulher completa, cara. Isso. Tá usando um tomara que caia branco de bolinhas que faz um negócio. Ela tem umas marcas ao longo assim, vermelhas. Podia ter alguém do algum especialista realmente em travesti, que é o pessoal do Chorume, né? Sim, com certeza. Camborges! Oi, cara, tudo bom? Cara, sua delícia de pessoa, que bom que você veio no Hangout. Pô, muito bom. Saudade, cara. Como tá Jesus. A internet, velho, essa semana foi de tormento. Que pariu. Dá pra assistir nem vídeo no YouTube. Se lascar. O desabafo, bicho, de uma médica na Bolívia. Eita! 8h20, galera! Corrija. Eu sou desempregada. Como assim? Alguém recebendo 50% de desconto e naquela internet inteira. Ah, bonita. Alguém, por favor, passa o link do teste e do vídeo que nós vamos ver. Opa! Daqui a pouco, pra cá. Eu quero que ela participe. Sir, desse yes, sir. Passando agora, sir. Pera aí, não, calma. A parada tem que tomar. Eu comecei já o povo falando. Dá uma olhada no teu Telegram, carrega, mas deixa na pausa que a gente vai assistir isso junto pra glória de Deus. Ah, parabéns, linda, que eu tô lavando umas aqui suja, né, meu irmão? Porque se mexer é preciso. I like to move it, move it. I like to move it, move it. É isso aí, cara. É, tá. Apesar meio... de não ter entendido metade. Um pouco, tá um pouco mais boliviano do que o normal pra internet. Uma boesta? Misericórdia. Misericórdia. Tá uma boesta. É como baixou, se o BB-8. Baixou bola do pânico no pensador agora. Mandou uma puta risada do bola. Foi mal, gente. Eu nem sei quem é o bola. É uma bola do pânico, é uma entidade. O Marcos Piesa. É o bola do... Putz, cara chato, meu. Tá cheiro de xalala. Cara chato. Todo mundo do pânico era chato, porra. Fala. Eu só assistia pra ter as bundas das mulheres. Tinha bunda. Fala, Fiote. Tá bom. Olha aí. Tinha algumas. Enquanto escapava o pãozinho do cachorro quente também. Quando eu liguei a televisão, uma das poucas vezes que eu assisti Pânico, tinha Sabrina Sato pendurada de cabeça pra baixo. Eu pensei comigo, se ela já é chata virada do jeito certo, imagina agora. E aí mudei de canal. Mas o detalhe é que ela estava pendurada de cabeça pra baixo, desfio e tal. E biquíni curtinho. Gostou demais, importante. Tetolas. É, o pânico não era... Já fiz isso algumas vezes, já fiquei pendurado algumas vezes, assim. É, o pânico não era... De fio dental e biquíni curtininha? Claro. Não. Quem nunca? Quem nunca? Eu. Ô, Léo, a gente já te imaginou com a roupinha de Cardi B, Léo. Putz. O presuntinho Parma. Meu Deus. Praticamente uma porqueta. A gente vai assistir essa merda, não vai? Todo mundo vai comprar esse bar. Essa mulher completa, ela tem que ser minha. Eu acho o seguinte, daqui a pouco vai entrar outra pessoa e nós não vamos assistir esse vídeo. Então vamos logo. Então não, meu irmão, pera até ainda, que eu tô terminando de lavar meus pratos. Lava a louça todo dia, que agonia. Essa eu tipo vi, isso. Hein? Vindo lá diretamente do Rio de Janeiro, bicho. Eu vou dar uma mijada já volto. Eu tô tão desapegada da vida que nem totalmente mais eu tô usando. Desapeguei. Transcendi. Quando o K fala, é tipo BB-8 falando em português, cara. Por quê? Como assim? Ai, tem um ruído no fundo que é o barulhinho do BB-8 igualzinho, cara. Caralho, aqui. Será bem ainda? Ai, caralho. A minha barriga tá doendo tanto que eu já ri. Robôs não pegam corona. Só transmite. Ai, ai. Exato. O corona foi criado em laboratório, vocês sabem disso, né, galera? Maldito cientista. Óbvio. Maldito cientista. Nossa, eu nem sei o que eu falei. Malditos. Nossa senhora. E nem bebi ainda. É o vírus chinês, tá ok? É o vírus chinês aí, tá ok? Melhorou? Gostaria de deixar claro aí, tá ok? Que pacificamente eu, como presidente da República, tá ok? Participei de um ato pedindo o intervenção militar, tá ok? Melhorou, negada, o... Pô, muito mais. Barulho? Melhorou sim. Very nice pra chuchu. Sim! Cala aí, pessoal! Não. Parei. Gente, eu desapeguei, eu não tô mais usando desodorante. Então, pra mim, caralho. Qualquer coisa que eu fizer, qualquer coisa. Não tem ninguém pra me cheirar! Não tem ninguém pra me cheirar, caralho! Eu posso dormir com cream cheese na buceta, não tem ninguém pra ver. Meu Deus. Eu já transcendi. Acabei de realizar uma fantasia. O Yuri vai fazer um transcendendo cream cheese na buceta. Estou em júbilo. Que isso? Enchei pra quê? Pra mim acabou agora, velho. A única coisa que eu preciso de limpo na minha casa é minha xícara pra tomar café. É isso que eu preciso. Só. Ai, meu Deus, eu não tenho condições, não. O resto pode largar. O resto pode largar. Sério, vocês não têm ideia. O mundo é das baratas mesmo. Transcendência é o caralho, cara. Eu acabei de sair do corpo e voltar, cara. Abrindo aqui, caralho. Quero deixar claro que nessa quarentena, a partir de agora, eu não lavo mais a chapeleta até virar gorgonzola. Nossa. E porra. Ô, Sebs aí, caralho. E aí, Sebs? Querendo, é assim mesmo. gente, boa! Oi, Sebs! Ei, Sebs! Por que isso, mano? Por que tu não vai levar tua chupeta, cara? Porque ninguém vai cheirar, ninguém vai chupar essa porra! Não tem ninguém pra chupar esse caralho! Literalmente. Faz que nem o Manson, porra. Arranca uma costela. Jesus. Nossa, mas no caso nosso tem que arrancar a barriga. Tem que arrancar o sistema digestivo inteiro, cara. Eu não. É. Fica mais barato eu arrancar meu pau e enfiar na boca. Eu não vou sossegar enquanto eu não consegui fazer um rastafari no teu sovaco. Eu não vou sossegar. Caramba, é um rastafari no sovaco? Um tererê no sovaco. Falando nisso, peraí, eu vou colocar nos dois tuvacos e botar no umbigo pra fumar erva. Peraí. Antes de mais nada, a gente vai assistir isso em algum momento. Eu já vi o vídeo. Ainda vamos. Vou mandar pro Sérgio. Puta, carrega a merda do vídeo e vamos assistir. Tá carregado, peraí. Peraí, Lady Sif está com ódio no joio. Cantei pra ele dormir bem. Toda transfiníssima, arrumando maconha. Sebs, carrega esse vídeo aí que tá no teu Telegram. Gente, quando vocês falam, vou fazer gravação, eu não consigo. Aí eu já tô com cu em chamas. Por quê? Ah, tá, vai, beleza. Porque não sei se vocês sabem, gravação no dicionário gay. É pagar um boquete. Fazer um boquetinho. Fazer a gravação no Ocó. Fazer a gravação no Ocó é pagar um boquetinho. Olha isso, eu não tinha ideia. Quantas gravações você fez no último mês, Pensador? É. Com ou sem edição? Quentise na buceta te responde alguma coisa? Não. Nesse não. Já está aqui. Sebs, carregou aí? Tô pronto. Sebs, carregou o vídeo aí? Ah, tamo aí. Então, eu vou contar e vamos assistir. Ah, peraí. Ok. Vamos combinar o seguinte: cada um fala um por vez o que tá pensando e qual a sensação de ver isso. Ok. 3, 2, 1, play. Todas as trans finíssimas fumando maconha. Lohane com a bunda do cabelão. Olha o cabelão Lohane, gente. Joga aí, Lohane. Ninguém te comanda, Lohane, tem isso. Cabelo lindo. Olha a pequena, muito fina. Olha a pequena, querida. Pico uma finíssima. E a Bruna, olha aí, Bruna, muito garota. Tá, querida? Olha a Sara com baseado na boca. Solta o baseado, Sara. E as bichas com embaixo. Passa essa bola, Sara. Olha aqui. Olha aí. Caralho. Amicala, ela que não conhece. A coimbadíssima na fita isolante. Pra ela que não conhece, é a Micarla, querida. Acabou de sair da cadeia. Micarla. Pra se fuder. Cara. Vai, Lohane, solta a tábua, bicha. Olha a Sara. Sara, cadê o peito? Gente, olha o peitão da Sara. Esse vídeo é o fim de semana com minhas amigas. 10 mil, querida. Bota o peito pra fora, véia. Pra ela chorar. Olha aí, querida. Todo seu, Bruno. Bem menininha. Olha a Bruna, bem menininha. A Bruna é a crente do rolê. Tem 13 anos de roubo. Olha aí, já foi presa também, viu, gente? É só as pessoas... Pensador, a gente patrulha sabe policial. Que tu ia pensar. Quem disse que já não fui? Patrulha policial. Não nessa, mas quem te garante? Bimenor. Passou na Bimenor. Na patrulha policial, a cafetina mais babadeira da Engenheiro, querida. Patrulha. Olha aí. Também. Mostra o carro. Nossa, chegou um elemento novo. Mostra aí. Mostra o corpo. Vai, Paulo. Como você defendeu a viatura? Esse aplique sintético, viado. Essa viatura muito zoada, Paula, vai. Viatura, ó. Foi sair, bicho. Foi, aí, bicho. Corre pro viado num cuspi gilete. 10 mil na cara dele. Aquela mulher sandália amarela calça pelo menos 45. Nossa senhora. Ai, pensando que tava estrelado. Então, agora nós temos um teste pra determinar quem nós somos das transfiníssimas fumando maconha na Engenheiro. Eu só tenho uma pergunta. Aquela mulher tinha uma buceta mesmo ou era o pinto tava pra trás? Não, é arrendada, amigo. Aquele dali é 30 metros de fita, cara. Durex atrás ali de... Ah, é aguentadíssima. Eu fiquei pensando, eu travei um pouco, porque aqui tem cara de. Aqui tem mais cara de traveco. Aqui tem mais cara de traveco dela com a buceta. Não mas faz sentido. É o seguinte, ela falou que fez na Tailândia. Então tá explicando. Ah, não, amigo, aquele dali é silver tape, amiga. Aquela, então, aquela virilha ninguém... ali. Aquela virilha, aquelas bolas tá dentro daquela virilha, amigo. Pelo amor de Deus. É que ninguém falou que ia comprar o Silver Tailândia na loja da Tailândia. O cara frita pastel, conserta Samsung. Ela, nas lojas da Tailândia. E faz operação de mudança de sexo. Tudo ali. E arranca apenas. Mas aquela virilha dela tá muito alta. Com certeza ela tá com as bolas ali dentro daquela virilha. Tá aguentadíssima aquilo ali. Aquela virilha tá muito alta. A Kai é médica, ela sabe. Ela, que ela manja das biologias das virilhas. Tá pensando o quê? O que significa? Uma virilha, não, uma virilha alta é tipo quando a virilha tá no pescoço? Não, meu amigo. Eu já trabalhei em telemarketing, onde mais tem viado é no telemarketing. Peraí, não é na loja Renner? Onde a gente se identifica? É. Fui frequentadora de festa de Blue Stay. Não, não mesmo. Nossa. É 500 mil viado por metro quadrado em telemarketing. Eu quase passei no processo de seleção. O que será que isso quer dizer sobre... Eu me sentia no brejo naquele lugar, meu irmão. Era só sapa. Eu só sapa. Tava no brejo. Vamos lá fazer o teste. Cadê link? Quer de link? Eu mandei o link. Depois de assistir esse vídeo, eu acho que eu peguei AIDS, bicho. Quem nunca? Com certeza eu sou a bicha porra filmando. Com certeza. É. Eu mandei o link do teste pra vocês. Carreguem e vamos fazer juntos. Recebeu assim que eu mandei o link. Eu sou a bicha burra, não precisa nem fazer teste, não. A bicha burra filmando. Ah. Então peraí que eu vou mandar o link pro pensador. Rapidinho, antes de fazer o teste, eu só vou deixar um link aqui explicando pro Leozão aí. Pronto, Léo. Tá aí no Hangout, tá? Você vê nessa intimidade. Agora eu vou ter que clicar. O que, que é isso? Aonde que você que mandou o link? Eu não sei se eu quero ver. Aninha. Hangout. Ah, no Hangout. Acho que é. Como acuendar. É isso. Como acuendar a neca? Eu quero ver esse vídeo. Vocês querem ver esse vídeo agora? Eu tô carregando já. Como acuendar a neca? Não. E aí, vamos dar play? Ah, agora vocês vão ver como se acuenda uma neca. Meu Deus do céu. Não sei como que faz isso. Acuenda a neca. A pedidos, Léo. Acuenda a neca. Tá. Aqui não, tá vai. Carregado. Dá play? Aqui também. Ai, caralho. Vai. Tá todo... Faz... 3, 2, 1, vai. Oi. 3, 2, 1. É buceta. Rapaz, como? Meu Deus. Olha aí a explicação. Agora veio. Caralho. Nada que eu caralho, não sei. Literalmente, caralho. Será que eu vim equipado com isso? Por quê? Sim, mestre. Fala, Léo. Tchau. Olá, boa noite. Léo, boa noite. Boa noite. Não, amigo. É o de menos. Daí, isso aí, essa é essa tipo daí... porta-luva de uma Chevrolet Spin. Não, velho. Essa mina é hermafrodita. Era o que eu tava pensando. Fala, Danilo. Apareceu! Aê, Faustinho tá na área, vai, gente! Vai lá fazer o teste. Olha a hora que aparece. Cara, que saudade de falar com você, Danilo. Oi, Léo. Hey. Opa, aí. Hey. Cara, vocês perderam. E aí, Léo? Tranquilidade. Vamos fazer o teste. Vamos fazer o teste. Vamos. Cada um de nós vai ler um quesito. Quem quer começar? Aonde que tá? Tá aí. Ai, o glossário. Cadê o link? Tá no teu Telegram, caralho. Cadê o link? O pensador desgraça, manda o link. Ah, não, pô. Ah, tá, agora tá. Ah, o Sérgio tá entendendo muito do barulho. Mandou até o glossário. No thanks. Alguém mandou o link pro Danilo? Aqui. Fazer o teste. Agora. Acho que ele tá com medo de falar. Ele falou ainda, a gente nem viu ainda. Cadê meu link? Manda no Hangout aí. Cadê meu link? Meu Hangout. Agora, como vocês estão vendo, nós vamos fazer o teste de coronavírus ao vivo. Peraí, mas alguém analisa essa foto primeiro, cara. Medindo a temperatura pelo brioco. Gente, cadê o. Cadê o babado do... Peraí que eu vou passar pra você, cara. Peraí. Ai, caralho. Do link pra fazer o teste? Eu tô no teste? Joga no Hangout, pô. Não tá no Hangout, Raiz. Está no Hangout agora. Aí, eu mandei o link da chamada. Fazer um animal, meu. Cara, eu mandei no teu Telegram. Cara, vocês deram uma olhada nessa imagem de capa do teste, cara? Tem três ali que, porra, elas podiam trabalhar em The Walking Dead fácil, cara. Tem um... E tem uma bandeira do Flamengo aleatória. Um maluco felizão erguendo a bandeira do Flamengo ali no fundo. A nação é muito grande. Bom, gente, sei. Vocês carregaram? Sim. Eu olhei aqui no link. Tá no Hangout. Ah, tá, já vi. Quem é a senhora na fila do pão? Então, primeiro quesito, né? Quem é a senhora? Qual é a sua primeira característica? Qual? Vaidosa. Egoísta. Experiente. Feminina. Baixa estatura. Ou agressiva? Eu tô entre baixa estatura e agressiva. Por quê, né? Baixa estatura, eu não posso fugir disso daí, não. Eu vou meio de agressivo aqui. Marquei. Eu vou de baixa estatura. Exato. Como eu sou velho, eu vou de experiência. Quem lê o próximo? Claro, pensador, eu argentino mesmo. Vai, pensador. Qual o seu tipo de homem? Um homem delicado, empresário riquíssimo, chefe da boca, que me puxe pelos cabelos. Eu tô fora dessa. Um homem grande e forte. E tem rola, eu quero. Pô, não vai zoar o caralho. Um homem que me puxe pelos cabelos tem que ser um homem que me puxe pelas orelhas, porra. Eu já quero dinheiro. Chefe da boca, mulher de bandido. Cara, empresário riquíssimo, é nóis. Eu quero dinheiro também. Ah, eu vou no empresário também. Chefe da boca é bom, cara, mas dura pouco. Tem rolê, eu quero. Eu acho quarentena que tá fazendo isso. Dura pouco. Tem rolê, eu quero. Acho que eu vou de chefe da boca. Vai. Mulher de bandido. Eu vou de chefe da boca. Em qual programa de TV você já apareceu? Patrulha Policial? Menor ou Ronda Geral? Pela estatura de menor. Ronda Geral, velho. Patrulha Policial. E Ronda Geral também. Hoje Patrulha Policial. Eu vou de Patrulha Policial, por quê? Porque tá escrito errado e isso é o espírito patula. Animal do Brasil. Patrulha, é verdade. Patrulha. A traveca burra. É a Patrulha Policial. Polícia, pelo Elis, sei lá. Polícia. Vai, Léo. Próximo quesito. Pode ser, então. Pode. Qual foi o episódio mais memorável da sua vida? Meu primeiro Mega Hair, meus 13 anos de roupa, meu silicone que custou 10 mil, minha primeira aula de etiqueta, minha viagem para a Tailândia ou meu casamento com um empresário riquíssimo? O lance do Mega Hair eu achei ofensivo. Porra, isso é difícil. Eu acho que já é a viagem da Tailândia. Meu primeiro Mega Hair. Eu vou para a viagem da Tailândia. O primeiro cabelo, a menina nunca esquece. Não, meu. Dois, três anos de... Eu vou na primeira aula de etiqueta. O silicone das pau é um orgulho, cara. Não tem como não. Eu escolhi minhas três anos. E eu coloquei. Industrial, com a bombadeira. Eu, pra mim, é Tailândia aí. Não, ainda não é diferente. É tipo a Wei falando: viva a morte do meu pau. Vamos lá. Viva a morte do meu pau. Minha gente, tem que ser. Quem é a sua drag queen favorita? Gigli Caliente. Eu não faço ideia. William Belly, Carmen Carreira, porra. Índia Ferrar, Kenya Michaels ou Diagan? Kenya Michaels, pra mim. Eu conheço a Rogério, a Dani Pipo, não conheço essas daí. Essas viadas quase todas. Eu vou Carmen Carreira, latina, porra. Tá doido. Diagan. Vou nela. Eu vou de William Beck. Eu vou de... sei lá, essa aí mesmo. Digo parece caliente, a Val Marchiori. Digo caliente, representando as plus size, né? É o que eu vou. A próxima aqui... A próxima aqui é como você desce da viatura. Mas não tem de quatro? Ai, ai. Faz uma pergunta maravilhosa. Como você é na viatura, miado? Eu nunca fui fino. Sempre fui muito grosso, então é fazendo confusão pra mim. Confusão muito enjoada ou fina? Aí eu já mandei um fino. Ah, eu saio finíssimo. Finíssima. Finíssima, né? Fina, fina. Só pode escolher um? Muito fina. Enjoada. Muito enjoada. Olha aí. É, qual é o seu pecado capital? Por que não tem gula aqui? Eu ia nessa. Avareza. Só. Avareza. Inveja. Luxúria. Não, viado agora cospe, não engole, é isso? Não pode mais. É verdade, que era que eu ia. Porque viado não come. Tem que manter a silhueta de garota. Lógico que come. Come o croquete. Porra. O cocrete. Não come, é comido, gente. Come o croquete e coloca a retaguarda. Preguiça pra mim. Ah, eu vou de luxúria. Liga a função reversa da maquininha de churros. Eu vou de vaidade. Preguiça, verdade. É. Calculou, já apareceu. Avareza. Eu vou de ira por causa do nazi. Peraí. Ah, filhas da puta, foi removido. Resultados aqui. Já tá calculando resultados. Mas o vídeo foi removido do YouTube. Ah, pô, foi removido. Como que eu vou descobrir? Ah. O meu deu Sara Bicho. Meu também. Qual que deu? É baú lá dentro. Sara Bicho. Não, muito garota. Muito garota. Cadê Paola? Quem que é Paola? Mica. Sei lá. Eu sou Mi Carla. Quer conhecer quem é Paola? Eu sou Mi Carla. Mi Carla a boca com essa pica. A Carla é a mais legal de todas. Ai, caramba. Ai, sensacional, bicho. Hoje tá foda. Cara, como eu já falei, cara, a melhor cantada do mundo é chama meu cu de pastel e enche ele de carne. Ixi, a boca de carne mesmo, né? Olha só, Danilo de Almeida acabou falando tá rolando o Mickey, não. Ou seja, nota-se a vergonha dele de estar no Hangout. Ai, vocês estão demais. Só o povo tá falando em ligar a função reversa da maquininha de churros. Gente, aí já fica desse jeito. Tem outra pesquisa? A função reversa da maquininha de churros é maravilhosa. O pessoal fica emocionado. Ô, gente, é o seguinte. Eu mandei o link que o pensador disse, depois desse de descobrir a trans, a gente tinha que fazer um teste bíblico. Então a gente tem que pegar ali. Pra balancear, é? Pra balancear, tá certo. É justo. Teste de crente. Peraí, qual teste de crente? Qual personagem da Bíblia você seria? Tem um jumento ali, eu quero ser esse. O jumento chama Jair. Nossa, Léo, sensacional. Caralho. Vamos responder esse teste. Vamos lá, iniciar o quiz. Primeira pergunta é: qual história você mais admira? José, Josué, Davi, Noé, Adão, Abraão, Caim ou Jó? Bom, eu vou no Caim, que eu sempre gostei de história de cachorrinho. É. Eu vou de... Eu admiro José, que ele foi corno pra Deus. Caralho. Porra, pode crer, cara. Melhor desculpa pra comer uma crente é... Fala que foi o Espírito Santo. Espírito Santo. Eu vou de Jó porque adorava o programa dele na Globo. Nossa. Ah, tá. Ah, eu vou de Davi. Léo. Afinal, até o Petros Davi, né? Que ironia, Léo. Davi era pequeno, Léo. Você tem 3 metros de altura, Léo. Mas eu era um gigante. Ele admira porque venceu ele. Peraí. Exatamente. O Léo tem 3 metros de altura vestido. Você não viu ao natural. Quando cai pro lado, toda bagaceira. Quando cai do lado. Seria o Doublecast ou Davi Golias na realidade? Fica o ponto de interrogação. Resumindo, dá trabalho. Se o Davi engolias ou cuspias, é problema do Davi. Dá trabalho. Próxima pergunta. Diante de um problema, você pensa antes de agir, enfrenta o problema, pede ajuda de Deus, fica triste, mas segue em frente, desiste de tudo, fica com raiva de todos, se despreza ou permanece firme? Puta, eu tô... Puta, eu não tenho mais idade pra permanecer tão firme assim. Eu acho que eu fico triste, de cabeça baixa ali, mas... Eu fico triste também. Ah, não, desistir seria bem mais fácil, mas tem que continuar porque nós é pobre, né? Então tem que permanecer firme. É, a idade não me permite mais tanta firmeza, mas... Firme igual prego em gelatina. Nossa. Cara, Cialis é 15 conto a caixa. Resolvi isso dois tempos. Peraí, a caixa? Sim. Onde é isso que eu vou traficar? Não estou anotando aqui. Próxima pergunta. O que você prefere? Perdoar alguém que te magoou? Ser corajoso? Rodar a Deus em tudo? Obedecer à voz de Deus? Pecar? Não. Ser fiel a Deus? Matar alguém? Matar alguém. Queria, né? Agora, especificamente, eu queria muito. É, o tal do Jair lá. Quer dizer, do... É. Do... burro, sim. Matar alguém. Vai, animal. Matar alguém. Agora, nesse momento específico, senhor. Estamos querendo estar matando. Ia me fazer tão bem. Matar alguém agora. Principalmente alguém agora específico, né? Como... Agora a lista pequena aqui. Puta. Qual desses... É melhor já ir se acostumando a estar morto. Qual desses você prefere? Perdão? Coragem? Perseverança? Nota ou obediência? Pecado? Fidelidade, depressão ou amor a Deus? Vamos no pecado de depressão. Novo. É um negócio que eu gosto, é da depressão, sabe? Eu marquei um date com a depressão quando eu nasci. Oh. Pois é, mas na verdade, tudo aí é coisa positiva, menos o pecado e a depressão, né? É estranho que o pecado e a depressão estejam aí. E estão sempre na mesma colocação. Mas depende, mas depende do que você considera que é negativo. Porque comer um x-calota é gula. Teoricamente é pecado, mas é bom demais. Porra. É bom pra caralho. Depressão nem sempre é negativo. Vai que é uma panela a depressão. Nossa. Então é a pista do carro, né? Eu não vou rir porque eu gosto de ser depressiva. Eu gosto do Hangouts, eu acho que ele é um puta software. Mas ele nos deve um botão de expulsar a pessoa da conferência. Essa realmente seria passível de quicar. Eu tô rindo, mas eu tô preocupada, tá? Próxima aqui. Que nome você colocaria em seu filho? José, Josué, Davi, Noé, Adão, Abraão, Caim ou Jó? Caim, porque ele é sangue no olho. Noé da sua conta. Noé. Gente, por que não tem Enzo? Valentina. Eu colocaria Abraão só pra poder sair primeiro das reuniões de pais. É mesmo, né? Eu acho que eu vou nesse aí também. Só pela zoeira mesmo. Eu vou colocar o João, mas não vou repetir a piada. O meu já saiu aqui, hein? O meu também já saiu. Eu vou de Josué, porque eu posso falar... Meu filho aqui, eu não sou mais tão forte, mas o Josué. Nossa, não. Eu cadê acho... aquele botão lá? O Hangout não fez ainda? Ainda não. Estão demorando. Eu acho que Josué é aquele nome que... A partir do momento que você foi batizado como Josué... Você virou crente, mas daqueles crentes que sai de domingo na rua batendo na porta. É verdade. É o crente do retepé. Você não vai conhecer um Josué na boca de fumo, um Josué no terreno. Não tem. Eu tô muito chateado com esse teste porque o meu resultado deu Adão, cara. E eu acho horrível porque imagina o pessoal me ver chegando, olha ali, é viadão. O meu deu Abrão também. Meu deu Caim. Infelizmente você é muito invejoso e tem mágoa no coração. Cadê o botão, Ringal? Cadê o botão? Oh, meu Deus, Jó, eu sou perseverante e nunca desisto de Deus. Olha que fofo. Entra na minha casa. Gente, de Aquendaneca, a quem você é na Bíblia? Foi por muito. Agora vamos ver o termo aí, agora. Vamos procurar um outro teste. E a Ana deu com quem? Free Fire. Putz. Eu sou Caim. Infelizmente, eu sou muito invejoso. E tem mágoa no coração. Tente mudar. Nunca, caralho. O negócio assassina, é sangue e ódio. Aqui é sangue e ódio. Certíssimo, assassina. Nossa, mas esse site tem uns ruins bosta, bicho. Eu sou K-pop e Now United. O que é Now United? Eu não sei o que é mais bosta, se é o quiz ou se é eu que tô fazendo ele. É, o que é Now United? Se eu não me engano, tá, é um grupo de K-pop. Não é aquele que é um integrante de cada parte do mundo, de cada país? Não faço ideia e vou ser bem sincero aqui, não faço questão. Tem uns 1 milhão de integrantes e cada um é de um país diferente. Eles nem precisam de que é tanta gente no palco. Parece o Michael Jackson cantando We Are The World. Agora vamos ver esse, ó. Qual We Are The World. Que foi? Vou mandar um link para vocês. Qual filme clássico da Disney resume a sua vida? Ih, rapaz. Puta que pariu. Ok. Nunca saí na fase do limpar a lareira, não, ó. Do quê? Da Cinderela lá, limpando a lareira e ficando louca, pirada, conversando com os ratos. Ah, tá. Minha vida. Pô, me lembro de um teste do BuzzFeed que era bem legal. Você escolhia um tipo de suco, alguma coisa lenta e o site te indicava uma suculenta. Eu acabei de descobrir o seguinte. Nossa. Acabei de descobrir o seguinte. O jogador Neymar Júnior, ele acabou dando umas curtidas aí em Ciro Gomes, presidente. Então o Neymar meio que não é bolsominion. Que coisa. Mais, né? Aleluia. Mas só que ele já não tinha sido perdoado. Olha que os impostos vão voltar. O trigo. Nossa. Agora o Neymar vai ser um comunista. Não, e o Ciro. O Ciro falava de achar rico, né? Então pra ele não é bom, não. Olha aí. Falando Essa fortuna. Comunista! O Neymar vai virar comunista. O nego vai pedir pro Tite não convocar mais o Neymar. Que ponto chegamos? Neymar comunista. Tem 4 pessoas de vermelho no hangout e Neymar é comunista. Parabéns pra nós. Parabéns. Meu Deus, é praticamente uma reunião do PT aqui. Caralho. O único vermelho que eu tô vendo é o meu absorvente, querida. Putz. Eu nunca pensei que eu ia chegar no domingo, dia 19 de abril, 8 horas e 57 minutos e fazer um teste da Capricho. Por que coronavírus? Por que coronavírus? Cadê? Teve um novo? Onde é que tá? Cadê? Desespero. Na quarentena não pode. Pega coronga. É só nós alagado uma mexa com um. Ah, não, gente. Eu abri já. Não tem estrutura, não. Você mandou aqui no Hangout mesmo? No Hangout. Não autorizou. Estou fazendo assim. Teste de princesa. De princesa da Disney, mas o que eu queria mesmo era fazer um azalagado, um amexicabum. Qual filme da Disney resume sua vida? Não apareceu ainda? Alguém manda no Telegram. Deixa eu ver se vai aparecer agora. O último que tá aqui é a mensagem do. Deixa eu ver o que eu acho. É o link do Monge. A gente tem aquele efeito que o Chloe sabe fazer com a roupa. Eu vou guardar isso para efeito sonoro de podcast, com certeza. Mandei o seu Telegram, Léo. Monetiza. Manda Jobs, mesmo Blow Jobs, até Steve Jobs. Manda Jobs. Vocês sabem, eu tenho um probleminha com a Disney. Cara, peraí, todo mundo fica em silêncio. Caralho. Danilo, fala alguma coisa, que eu acho que eu escutei uma voz lá no recôndito do inferno. Já faz 84 anos. Vocês escutaram lá no fundinho, assim? Bem na raspa do tacho? Olha, surgiu a voz. Acho que tem um. E aí? Não podia falar em cima. Sabiam? Não tem um fone de ouvido de celular, filho? Foi você. Abram o teste. Eu tô abrindo já aqui, cara. Qual filme clássico da Disney resume a sua vida? Tá aberto, aqui já. É que o Léo tá roubando o microfone do Doublecast, daí o Danilo fica sem. No meu caso, tem que ser Branca de Neve, porque eu curto necrofilia. Ou Bela Adormecida. E o Morgia também, com anões, né? Sete. Claro. Não é, cara. Branca de Neve e Bela Adormecida é necrofilia pura, cara. É a história da minha vida. A quantidade de vezes que eu tava lá sentando no lenho e a pessoa me dizendo, me acorda quando se acabar. Nossa. Vamos começar, vamos ver. Quem lê a primeira aí? Vai Léo, lê aí a primeira. Eu? Lê. É. Lê não, fala aí. Vai. Sua melhor amiga contou que um segredo seu pra outra menina e, por isso, vocês brigaram feio. Mas ela está arrependida e quer conversar. E aí? Podemos tentar conversar, tudo vai depender do que ela disser. Podemos desculpá-la, mas daí, até a amizade voltar a ser o que era, tem um longo caminho. Uma vez que se quebra a confiança, não é tão fácil assim recuperar. Gente, a adolescente tá assim hoje em dia? Você pulou duas aí. Acho melhor. Talvez a ordem tá alterada só. Esperar mais um tempo e deixar desse jeito naturalmente, sem forçar. Converso e provavelmente vou acabar desculpando. Não consigo ficar brava com as pessoas que eu gosto. Ah, eu vou do tempo ao tempo aí. É, melhor esperar mais um tempo. Gente! Acho que eu converso e provavelmente vou desculpando. É, eu também. Podemos tentar conversar. Eu tô achando esses adolescentes muito maduros. É que hoje existe adolescente de 27 anos, né? Chamado Paulo Couto. Na minha época, sabe como que isso resolvia? Na saída da escola. Na saída de pego, vadia. E pego lá fora. Exatamente. Na minha época você resolvia assim. Tinha negócio de conversinha, não. Segunda, como é a sua relação com seus pais? Somos muito próximos e conversamos bastante, mas não costumo passar finais de semana e feriados com eles. Outra, eles são meio bravos e nossa casa é cheia de regras, mas no geral nos damos bem. Não somos, tipo, melhores amigos, mas nos damos bem. Rolam muitas brigas, é claro, ou sou totalmente apegado à família, isso vem em primeiro lugar. A das brigas, pra mim é a das brigas fácil. Bolsonaro! Não somos melhores amigos, mas damos bem, rola muita briga. Meus pais são meio bravos e olha no que deu. Ó, essa parada de sou totalmente apegado à família, isso vem em primeiro lugar. Eu vou dizer, somos muito próximos e conversamos bastante, mas não estamos. Isso aí é coisa de crente. Eu não gosto de crente. Peraí, eu perdi alguma coisa? Muita coisa. Já fizemos testes para travestis, testes para personagem bíblico e agora testes de adolescentes. Certo. Precisa fazer um teste de AIDS aqui. Depois eu tenho um teste maravilhoso aqui do BuzzFeed. Eu tô bem. Pra esse teste que você falou aí, Léo, eu tô bem positivo. Nossa! Eu já fiz o teste de AIDS. Eu fiz umas 4 ou 5, eu doava sangue. Um vinho de brinde. E um pão com mortadela também. Lembre-se. Se não tem exame, não tem diagnóstico. E se não tem diagnóstico, não tem doença. Exato. Exatamente. Faz sentido. A gente vai fazer a síndrome do avestruz agora, né? Petrus! Alguém manda o link pra ele, faz os... Eu? Dois primeiros e pronto. E vem até onde a gente tá. Faz os dois primeiros aí, quieto e... Alguém... Pera aí. Eu sabia que tipo de adolescente Petrus é. Pera aí, vocês querem que faça o teste do BuzzFeed? Não, do Capricho. Não. Não, melhor da Capricho. Pior. Capricho. Deixa eu passar da Capricho até o Pedro chegar. Eu acho que ele não vai fazer o teste com Capricho. Mas o das travestis ele tem que fazer. Ah, justo. Te mandei um link aí, Pedro. Vê se abre aí o teste. Ok, eu vou me arrepender de fazer isso, mas desde tá bom, quando, vamos lá fazer. Desde quando na vida você entrou num hangout com a gente, você não se arrependeu, Pedro? Nenhuma vez. Quando ele conheceu o Altenor. Não, caralho. A gente nunca te decepcionou em te decepcionar, cara? Qual próximo quesito? Da Disney resume a sua vida. Vamos pro próximo aqui. Você lida bem com términos de relacionamento? Mais ou menos. Acabou, morreu. Sou orgulhosa. Ou seja, nunca vou correr atrás do garoto. Nem um pouco. Eu saí do pé sem querer, que idiota. Por que que só tem garoto? Não pode ser garoto e garota? Nem um pouco. Se deixar... Essa capricho normalmente não é feito pra outra. É, digamos que a revista Capricho não é... É um absurdo isso. É meio feito pra mulher hétero. Isso é girl blocking. Vagabundo. É. Não é das mais inclusivas, né? Isso é girl's planning. Eu sou orgulhosa, ou seja, por mais que esteja mal, eu nunca vou correr atrás daquele cafajeste. É, eu tava fazendo aqui o teste, só que o meu Opera tá com bloqueador de anúncios e eu não vou poder continuar, então... Paciência. É, bom, eu... Tava bem empolgado, realmente, pra fazer o teste. Nota-se na sua voz. Sua empolgação e a sua vontade, compromisso. Assim, eu poderia desabilitar o bloqueador de anúncios, mas entre... Mas vocês não valem a pena. Acessando meu computador e sabendo tudo que eu tô clicando e fazer um teste... Sim, meu Deus, os segredos da NASA que você guarda aí. De repente a fórmula daqueles travesseiros miraculosos. Mas qual desses aqui vocês responderam? Ou de repente um tera de pornô de anão com um travesti. Não vai saber. Senhora. Isso aí é... Todo mundo tem. Não é? Eu me senti anormal agora. Foi doença venérea? Sim, todo mundo tem. Existe um mito sobre mim que foi espalhado Não tem como eu ter um de pornô no meu notebook, porque eu tenho só 120 GB de espaço. 80 destinados. Não, não. Eu falei que tem um mito sobre mim, sobre um HD de 2 teras que eu tenho. É um mito, não é uma verdade. Não, pornografia. É separado por países. Nossa, que organizado. Categorizada por país. Mas foi um mito, uma coisa. Organizado. Uma especulação foi feita lá no Curva de Rio, mas nada sério. Alô, alô, alô. Não que seja verdade. Alô, é a Fabiana Murray? Tem uma coisa aqui pra te contar. O que você acha que organiza pra mim? Com essa notícia, a única coisa que eu consigo sentir é admiração. Eu não consigo organizar minha gaveta de calcinha. Ô, Léo, eu só queria perguntar, cara. Você tem a sessão de anal com anões na Suécia, cara, em que todo mundo é gigante e deve doer mais? É, não, com certeza. Você quer que eu te mande? Sim! Tá bom. Não, não. Quer dizer, Suécia, eu te mandar não, deixa eu ver se esse HD existe primeiro. Ah, claro, não, sim, é, claro. Hipoteticamente eu só falando. Se ele existe. É. Se eu tivesse, eu estaria te mandando esse link aí. Esse aqui. Esse aqui que eu hipoteticamente acabei de receber aqui. Acabou de chegar. Isso. Eu só tenho. Largamos o teste? Tem um teste. Vamos responder o teste. Eu. Uma coisa do relacionamento. Na vida. Eu vou sair desse hangout e tomar um banho de álcool gel. Justo. Ó, minha resposta vai ser nem um pouco. Se deixar, fico sem sair da minha cama, ouço música e devoro todos os chocolates da casa. Justo. Ah, eu vou desse aí, que eu achei bem no bicho também. É, então vamos lá, próxima pergunta. Miga, você é teimosa? Não. Depende da situação. Teimosa quem teima comigo. Demais, com certeza esse é o meu pior defeito. Quando eu acho que tenho razão, sou sim, insisto no que eu quero. Não, não sou não, amiga. Se vejo que vou convencer a pessoa, tenho preguiça de ficar tentando insistir, sabe? Eu vou no... Quando me acho na razão, eu vou mesmo. Eu sou assim mesmo. Eu sou esse também. Peraí, qual foi a pergunta, hein? Se você é teimoso, cara. Não. Depende da situação, na verdade. Ah, vai tomar no seu cu. Não fica na tua aí. Desativa a porra aí do Walter. Desativa o Adblock até arrombado. Vai ficar perguntando. E tá dizendo que nem é teimosa ainda, né? Teimosa isso. Tá teimando aí pra não desativar o Adblock? Bicha paraense nervosa e teimosa. Teimosa. Mas a verdade vocês não sabem, gente. Petrus é puro por nós. Por isso que eu não faço o teste do BuzzFeed. Pra dar equilíbrio, né? É pra dar equilíbrio. Como provado no penúltimo hangout, Petrus é selvagem com açaí. Próxima. No seu dia a dia, você costuma arriscar muito. Mais ou menos. Na verdade, eu arrisco porque nem penso no que pode acontecer. Sou super desligada. Um pouco, mas quando sei que não vai acontecer nada grave, se der errado. Demais até. Sempre prefiro correr risco a ficar pensando no que será que aconteceria. Ou não. Sou mais certinha, gosto de pensar nas consequências das coisas antes de agir. Eu acho que esse é o seu, pensador. Porra, eu sou a certinha. Eu sou a certinha, vagabunda. Sou a Kenga. Sério? Certinha. Eu vou nessa super desligada. Eu sou desligada. Eu sou super desligado também. Eu vou de mais ou menos. Eu vou num pouco. Eu sou desligada, amigo. Oh, meu Deus. Como eu sou desligada. Como você se comporta quando está namorando? Eu tô próximo aqui. Sou muito romântica, gosto de passar o máximo de tempo com a pessoa e adoro fazer surpresas pra ela. Opção número 2. Eu adoro me entregar. Peraí, eu demoro para me entregar, mas quando decido que é. Quando decido que é isso mesmo que eu quero, me jogo pra valer. Terceira opção, gosto de ter um garoto. Gosto de ter um. Gosto de ter no garoto. Caralho, tá foda mesmo, Léo. Eu gosto de ter um garoto no cativeiro. Gosto de ter no garoto. Gosto de ter no garoto um melhor amigo e contar com ele para tudo. Sou um pouco ciumenta e gosto de ter controle da situação. Deixa eu ver, eu acho que eu vou ser assim mesmo. Eu demoro pra me integrar, pra entregar, mas quando eu vou, eu já vou de cu aberto, daquele que se você berrar dentro faz até eco. Então, essa opção aqui não tem não, pessoal. Peraí, é a. Cu aberto eu não achei aqui. Não, eu tava falando hipoteticamente. Eu me jogo pra valer, que apareceu diferente aqui pra mim. Gente, eu sou a pequena sereia. Eu sou a bela adormecida. Eu não lembro qual que eu vou. Quem eu sou? São. Gente, eu sou a pequena sereia. Eu sou a bela adormecida. Que pariu, eu sou a Branca de Neve. Eu não sabia, eu não falei que eu gostava de necrofilia, velho. Eu já sabia. Eu vou nessa de gosto de ter no garoto o melhor amigo e contar pra ele. Já respondeu com a cota, Léo. Eu sou a Cinderela, a louca que conversa com o rato e limpa a casa o dia inteiro. Mas não tá mais desapegou. Leia um resultado pra nós ver o que te deu aí. Tá aqui, ó. Pequena sereia. Você é corajosa, enfrenta todos os seus medos pra realizar o que quer. Faz amigos com facilidade e é leal a eles. Meu amor, e é movida rola. Você morre esperando que o garoto entenda o que você está pensando. Quem é o próximo? Vocês estão fazendo maratonando testes da cabeça. Eu fui a Bela Adormecida aqui também, hein? Bela Adormecida, você é um pouco ingênua. Eu? O meu tá dizendo, você é um pouco ingênua e por isso sempre acredita no lado bom das pessoas. Isso mostra que você tem um bom coração e é sempre sincera com você mesma e com os outros. No amor é meio desligada e muitas vezes não percebe que ele está mesmo interessado. Mal de Léo, ó. É mal de Léo isso aí? Porque o meu... Eu tinha fechado meu link e não vi o que apareceu, mas julgando pela Branca de Neve, eu diria que eu sou chegado em orgias e gosto de fingir de morta, dormir de pernas abertas e esperar o cara meter, sair e pronto. Fingir de morta ou dar uma adormecida, não? Não, Branca de Neve também. Eu como maçã, dentro da cova e... Eu tenho um depois também, que eu acho que vai ser interessante. Eu escolhi um teste que é super relevante pra vida. Vocês precisam saber. Ah, não, gente. Qual sorvete napolitano você é? Qual sorvete? Não. Peraí, mas a resposta. Manda essa A resposta não tá contida? O tipo de sorvete napolitano é napolitano? Qual dos sabores do sorvete napolitano você é? Qual sorvetinha, né, gente? Qual o sabor napolitano? É o chocolatinho. Primeiro, escolha uma bandeira. Todo mundo carregado aí, caralho? Eu sou uma coisa mais Marvel, eu prefiro napolitanos. Nossa! Socorro! Napolitanos! Eu coração vir virando a esquina. É, esse é o sorvete que entra por trás, napolitano. Nossa. Inclusive, gosto. Ai, ai. Escolha uma pizza napolitana. Ah, caralho, já foi na bandeira, já? Já. Eu vou de Itália. Eu vou de Bélgica. Eu fui de Itália só perto da pizza. Eu vou de Bélgica. Olha. Pra mim, essas pizzas tá tudo bem, bem mesmo. Cara, esse é o pior teste do universo, cara. Eu tô morrendo de fome. Tá, não. Tem umas bordinhas aí que tá queimadinha. Adoro uma bordinha queimada. Olha lá. Nossa. Eu vou na borda semi-queimada, então. Eu fui na do meio, entra mais fácil. Ninguém aqui é chegado em clareamento, não. Né? Eu escolhi do clareamento. Tô chegando. Vai lá. Só quem já sofreu. Escolha uma sobremesa napolitana. Sobremesa napolitana. Ah, cheesecake fácil. Isso, belíssimo cheesecake. Eu vou de banana e banana split. Porque tem uma banana. Esse bolo napolitano. Ah? Bolo napolitano não. Cheesecake. PQP, esse bolo napolitano. Quem que não gosta de uma banana split? Né? Ah, não tem condição. Escolha. Ah, essa aqui é maravilhosa, cara. Eu acho que me representa. Escolha um morango. Eu não quero nem ver os outros. Pra mim é morango do Nordeste. Morango do Nordeste, mulher moranguinho e bala de morango, aquela nossa. Apesar que a bala de morango. Essa bala, velho, porra. Bala de morango é top. Eu vou de morango do Nordeste, mas a bala de morango, ela é uma boa concorrente. Eu vou de bala de morango. Não, eu vou na mulher moranguinho. É bom que ela já vem batida, né, mulher moranguinho? É, eu já fui no... Mulher moranguinho, oh, apanhou de quem? Deixa eu fazer essa piada aí. Do marido é outro. Quem que foi o marido dela? Do alto em cima, pra cima. Ah, não, é. Não. Naldo Pênis. Fazia milkshake dela, meu irmão. Nossa. Escolha um creme. Ele fez um analdo nela, né? Ah, não. Ah, hidratante pro cotovelo. Oh. Eu sou viciada em hidratantes. Ah, eu pensei que você ia escolher o crentice. Não! O crentice você usa em outro lugar. Nossa, papai com cassis, não, crentice. Não tem uma banda que chamava Cassis? Tinha. Tinha um Cassis, não. Nossa. Cassis, não. Eu tenho certeza que a Cássia quis fazer esse teste. Puta que pariu. Puta que parola. Bem que se quis, depois de tudo, ser feliz. Outra, agora chocolate branco é chocolate? Claro não. Que sim. Claro que não. Não, claro que mas não. Eu amo mesmo assim, claro. Óbvio que não. Claro que sim. Claro que sim. Não, não, mas eu amo mesmo assim. Não, mas eu amo... Mesmo assim. Óbvio que não, e a pessoa errou o shift na hora de fazer as três últimas exclamações. Eu gosto do chocolate. Eu acho que o chocolate branco é bem gostoso, então. Vou de chocolate branco. Eu também gosto. O que deu pra vocês aí, gente? Sorvete de chocolate. Você é um doce de pessoa. Tem um jeito nato para lidar com também. Crianças e um ombro amigo para aqueles momentos em que tudo parece estar desabando. O problema é que excesso de doçura às vezes enjoa. Então saiba a hora de dar espaço para as pessoas e respeitar seus próprios limites. Meu docinho. Dá espaço. Olha aí, um sorvete. Faz outra pessoa poder entrar. Eu dei um sorvete. Ah, moranguinho do Nordeste. Ó, moranguinho. Vai, moranguinho. Que leia, moranguinho. Caraca, velho. Quem mais tirou sorvete de morango? Não, eu tirei chocolate, cara. Estou ouvindo Tim Maia. Não adianta vir com Guaraná pra mim. É chocolate que eu quero beber. Sorvete de morango tá dizendo aqui, você é uma pessoa diferente, de personalidade forte e que não deixa de falar o que pensa. Por isso, a opinião das pessoas sobre você é sempre 8 ou 80. Olha, tem gente que te ama demais e tem gente que não suporta nem te ver por perto. Ou seja, como qualquer pessoa. Gente, é verdade. Sim. Mas essas características, no fim das contas, são as melhores qualidades. Então, sou eu. Tá no amor, como é que é? Por completo. Pareceu um horóscopo. É. Aí eu fiquei com creme. Eu sou sorvete de creme. O creme é meu favorito. Não, ninguém gosta de sorvete de creme, cara. Qual é? Creme é o chuchu do sorvete, cara. Chateada. Eu gosto de sorvete de creme, cara. É o favorito mesmo, é de flocos, mas ok. É, o flocos é meio que creme com história de chocolate. Na verdade, meu sorvete favorito é pistache, mas o flocos manda bem também. Eu gosto de passar sal. Gente, aqui fala que, como é que é? Você é uma pessoa de confiança, alguém seus amigos sabem que podem confiar. Pode tanto assim, não. Você tá sempre ali pro que precisar. E é muito versátil. Um pouco. Podendo se adaptar às mais diversas situações. Assim como sorvete de creme. Bom, você tá na Bolívia, né? É muito difícil alguém não gostar de você. Mas cuidado pra não tentar agradar todo mundo, deixar de lado suas prioridades. Meu cu que eu agrado todo mundo. O pensador mandou um "você tá na Bolívia" mais aleatório da história. Tipo jogando na cara. Né? É tipo a desculpa. Ah, São Paulo, né? Eu mandei um outro aí na sequência que eu acho que é aqui. Peraí, mas o Petros não falou ainda. O Petros é o quê? Não, o Petros é o picolé de chuchu. O Petros é o picolé de chuchu. O que você tá fazendo, não? Picolé de chuchu, cara. Petros é a sorvete de merda, cara. Sorvete de açaí. Açaízinho na tigela. Ele é picolé de açaí com cobertura de leite em pó. Mas se açaí derrete. Ai, tá bom, isso é muito bom. Qual é o próximo? Esse fiote de Roquefusa tá nem ouvindo a gente. É o do Leozão, é esse? Mandei aqui, ó. Qual hino emo dos anos 2000 define sua vida? Eu quero saber. Porra, aí fudeu. Última vez. Manda pra mim de novo, que essa mensagem não tá na janela do Hangout. Não aparece as mensagens do Leozão. Manda, você me bloqueou, cara? Te bloqueei, cara. Nossa. Não. Eu vou te bloquear, te excluir do meu. Qual hino emo? Cara, se não der Helena do Machine Chromance. Tá do meu MSN. Quer dizer, se der Helena do Machine Chromance, o pensador vai ficar puto. Né? Ai, olha aí, olha aí, olha aí. É hino emo. Não, Inuendo é o nome de um disco do Queen. Isso. Tô aqui. Pedro, não vai fazer esse com a gente, Pedro? Ninguém mandou pra mim essa caralho. Vai todo mundo que a Ana não consegue acessar a janela do Hangout, os links. Manda pra ela pelo Telegram. Eu vou no banheiro e pegar uma cerveja. Não comece essa porra sem aí. Tá. Manda aí. Chamando. Eu vou votar em My Chemical Romance sem tudo. Já mando. Vamos lá. O meu Azalagadum La Mexicabum. Caramba, isso é uma invocação paraense. Obviamente que baseado no emo, eu escolhi um outro pra depois. Show de Ai, gosto. Acho que não vai ter nada com o futebol, né? Migostinho vai desbloquear o Adblock. Migucho. É, Petros. É por uma boa causa, a gente quer saber. S2, S2, coraçãozinho. Se você não desbloquear, vou xingar muito no Twitter. Uma base da pressão, mas a gente vai lá. Desbloqueia, amiguinho! Cadê o teste? O pensador não mandou. Senhorito! Tá na janela do Hangout, arrombado. É esse aqui do teste, qual hino emo dos anos 2000? Isso. Não, não. Qual tipo de açaí? Caralho, bicho. Não, como foi teu dia hoje, cara? Tá tudo bem. Tá tudo normal. Quer conversar? Você já dá bem tempo pra pessoa para te dar o que eu não te dei. Regaça, amor e carinho, como sempre sou. Qual hino emo dos anos 2000 define sua vida? Tá bom. Sabe o que é emo, Petros? Eu sei. Vocês não começaram não, né, seus pulha? Não. Gente, quem quebrou a cal? O que aconteceu? Não, Eu só sei o que é basquete, açaí e... Ou seja, ele acabou de definir o emo. Isso. Cara. Primeira pergunta, pessoal, por favor. Quando o crush pisa na bola, o que você costuma fazer? Você mandou um fazer do interior de São Paulo, bicho. Nos anos 2000 não existia essa palavra crush, não, ó. Deixa ele ler, caralho. Vamos lá, não consegue. Enfim, não consegue se conformar, faz a trouxa e continua de braços abertos. Tenta ser racional e é só uma chance pra ele acertar na próxima. Chora horrores e faz um textão dizendo como você queria que desse certo e ele estragou. Segue a vida, acontece, né? Existem coisas bem piores que isso, afinal. Putz, tem um ser racional. Eu acho que a resposta mais cheia com mais... é chora horrores e faz um textão dizendo. Essa é a resposta mais cheia. Segue a vida seria a tipo música do Zé. Tô sentindo que esse teste vai ser uma ofensa. Tem uma chance pra acertar na próxima, vamos lá. Gente, eu vou não tem a opção do xingar muito no Twitter? Tem a opção de fazer textão lá, só que eu já marquei aqui e já passei. Ah, próxima questão. Você chega na aula. Você chega na aula e descobre que vai ter uma prova surpresa. Qual imagem expressa a sua melhor reação? As imagens estão. Kim Kardashian sempre. Descreve as expressões, por favor. Vamos lá, tem um cara completamente assustado, uma moça chorando, uma moça indiferente e uma outra moça assustada. Eu sou totalmente Kim Kardashian. Eu vou desesperar também aí. Eu sou indiferente. Eu sou totalmente Kim Kardashian. Eu vou no cara com aquela cara de tchan. É, eu vou na moça que foi indiferente lá. Vamos lá. Nossa, cara, preparado. Essa, vamos lá. Qual tipo de pessoa mais te irrita? Aquelas que são muito sensíveis e vivem machucando o sentimento dos outros, desnecessário. Aquelas que ficam reclamando sem motivo, agradece o que você tem, porque muita gente não tem nada. Aquelas que são excessivamente enroladas, nunca dá pra ter certeza do que querem ou vão fazer. Aquelas que ficam remoendo o que aconteceu. Quem vive de passado é museu, eu, hein? Acho que eu vou nessa última aí. Eu vou nas insensíveis. Puta, eu escolhi as quatro. Eu vou não, de... Não, que uma delas ali me define, que é a pessoa que fica remoendo o passado, porque eu sou um velho de merda. Aquelas que ficam excessivamente enroladas. Gente, assim... Aí eu teria que me excluir. Porque eu sou uma pessoa muito enrolada. Vamos lá, próxima. Com qual frase profunda do frase emos você mais se identifica? Vamos lá. Preciso de algo que não encontre lugar nenhum. Algo que me tire essa coisa que me sufoca e parece me aprisionar nesse lugar profundo. Nossa, que bad do caramba, velho. Isso é bem emo. Segunda opção. Todos temos algo a esconder, algo obscuro dentro de nós, que não queremos que o mundo veja, então fingimos que está tudo bem. Vamos lá. Opção. Se chorarmos é porque há sentimento em nosso ser. Se estamos tristes é porque é por saber que o mundo que vivemos não é bom de viver. Ah, vai se ferrar. Ah, isso aqui é mais palmas total, vou nesse. E última opção: o coração de um vencedor, o coração de um sofredor, um coração que já amou e agora grita de dor, um coração profundo. Olha, um vascaíno. Alô! Porra! Essa porra desse hangout virou um ataque à minha pessoa, é isso? A quinta opção, se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. Ah, não, eu tenho alto obscuro dentro de nós. Eu vou do obscuro também. Eu vou do coração vascaíno aí. Eu vou do coração vascaíno mesmo não tendo nada a ver comigo. Mas coração vascaíno. Vamos lá. Qual série original da Netflix você prefere? The OA, 13 Reasons Why, Girl Boss e Jessica Jones. Eu vou de 13 Reasons Why. Jessica Jones. Mas puta série bosta, não? Eu vou de Jessica Jones. Eu vou de 13 Reasons Why. Agora chegamos em música. Ah lá. Eita. E agora? Blink-182. Eu provei pra vocês agora. Não tem My Chemical Romance nas opções, seus pulhas. Certo, escolha uma música emo que você amava. Vamos lá, Blink-182, I Miss You, Sugar We Going Down do Fall Out Boys, Hey There the Lion do White Teens e The Cure. Second to Mars. Nunca ouvi. Pô, esse Hey There the Lila é isso. É muito. O Hey There the Lion é muito bom. Eu nunca ouvi nenhum dessas músicas. E The Cure também é muito bom. Eu vou de Blink. É, eu vou de Blink também. Você só escolheu o 30 Seconds to Mars porque eu sei que ele vai de Blink. Ui, Jarlito! Mas peraí, gente, vocês estão falando sério ou estão de Blink? Ah! É a última pergunta? É a última pergunta. E qual som você mais gosta? Da guitarra ou do violão? Guitarra, né, caralho? Guitarra. Violão. Eu também vou de guitarra, já que é unanimidade. Tudo que eu não gosto, mas... Calculando. Resultados. Welcome to... Eu tô razão de emoções. Bosta. Meu Deus, alguém que te faz sorrir, do Fred. Sim! Eu já coloquei essa frase no Facebook. Eu falei errado aqui, do Fresno, dá? Tá Fresno. Meu Deus, welcome to my life. O meu deu I Write Scenes Not Trash. O meu também. Do PNGT Disco. E eu ontem a gente tava trocando ideia, o Yuri e a Ana aqui, e eu falei que eu acho essa Pink música é legal. Bom, essa música é muito legal. É muito boa. Não, mas o PNGT Disco é uma banda da hora. Pô, muito bom, cara. Sim, é olha aqui, meu Deus, welcome to my life. No Simple Plan, e aí aqui embaixo. Se eu subir nick do MSN, provavelmente já foi. You don't know what it's like to be like me. Ah, vai se ferrar, velho. Cara, o Welcome to My Life é triste, cara, porque Simple Plan é realmente uma banda dessa época daí que é ruim. Muito merda. Piorado. E olha que o Nickelback já é ruim. Não, o Nickelback é bom, pô. Ah, o Nickelback já é um Nickelback piorado, né? Só foi de Nickelback, pô. Bonitaço. O Nickelback você já tocou no podcast, cara. Sim. Ele. Ah, isso é detalhe, mas vocês tocaram. Você quer fazer um anúncio agora, por favor? Que já tá... Ah, com certeza. Obrigado por me dar esse prazer. Gente, eu gostaria de contar pra vocês que nós estamos gravando um pesado. Ah, vai se ferrar, não acredito. Vai se fuder! Não! Como assim? O Petro levantou e saiu. Ah, não! Vai se fuder! O Petro ficou muito puto. Ele abriu a geladeira. Ele ficou muito puto. Ele pegou uma um pote de manteiga delícia pra enfiar o braço inteiro dentro do cu. A cara dele. Fala com os meus advogados. Tá pensando que travesti é bagunça, meu amor? Tá pensando que travesti é bagunça? Quero ver agora. Chegar com cima de leste na tua cara. Ah, só tinha que ser o Yuri Mandadas. Qual banda indie mais combina com você? Caralho, mano. Cara, Coldplay como banda indie, vai se foder. Coldplay tá longe. Olha a cara de desespero. Boa. A expressão de desespero na cara do Pedro. Eles eram bons quando eles eram tristes. Eles viraram, ficaram felizes e ficou a merda. Sabe o que eu me fiquei? Eu fiquei me sentindo? Não tem aquela pegadinha do Silvio Santos, do papapá. Eu me senti um cabo que tivesse a torta na cara. Eu fui a curiosa do dois papapá. Você tá falando muito de coisa cremosa hoje. É o cream cheese na cara, buceta. Cara, esse episódio vai ficar muito épico. Ainda bem que eu não falei nada comprometedor. Ainda bem. Eu só posso dizer que esse episódio sensacional. Peraí, só um instante, gente. Petros, fala agora sem interrupções, me xinga, vai. Você é um ser desprezível. A ideia não foi nem minha. Uma novidade. Nossa, que ofensa. Misericórdia. Um tão terrível. Vai começar mal, cara. Gente, eu... Que boa esta misericórdia. Eu queria agradecer muito a todos, principalmente aqueles que não tinham ideia do que estava acontecendo ou de que estava sendo gravado. Nem que metemos 45 no segundo tempo, né? Se eu soubesse usar o microfone bom. Nada, tua voz é sempre deliciosa de se ouvir e sentir, Léo. Mas... Eu gostaria de pedir aqui, eu vou pedir a todos que passem seus links, supondo que alguém queira ser identificado depois deste episódio. Dá pra borrar minha voz, fazer tipo aquelas testemunhas de crime do Fantástico? Com a voz toda. Convite pra ser robozinho, né? Aliás, Petros, você não estava presente quando isso aconteceu, mas nós rebatizamos os hangouts. Agora nós não participamos mais de hangouts, nós participamos de vanglaucos. Mas eu gostaria de pedir agradecer muito a todos e todas que estiveram até aqui fazendo esses testes completamente maravilhosos. Isso deu ser preso da maneira que aparece. Cala a boca. Da maneira que aparece da minha esquerda para a direita, eu vou pedir a todo mundo que passe seus links que estarão aí clicáveis para você saber os e as fascínoras que participaram deste Exadoff, começando pela pessoa que deu a ideia disso ser gravado. Lady Sif, por favor, dê seus links, fala onde o pessoal te encontra. Ah! Eu tô chorando. Ai. Que oportunidade maravilhosa que é gravar o Exadoff com esses convidados excelentes. Os links estarão no post e eu amo vocês. Muito obrigada pela noite de hoje. Muito bom. Cara, o mais incrível do Exadoff é justamente isso. Não existe participante de podcast melhor do que aquele que não sabe que está sendo gravado. Caborges, minha querida, minha doutora casa, por favor, passe seus links, onde o pessoal te acha, o que você faz, o que você quer dizer, ou deixe só um recado pro pessoal. Bom, agora eu gostaria de dizer que vocês vão me encontrar na esquina, porque a partir de hoje ninguém vai me contratar se eu ouvir essa bosta. E nem na esquina também, depois que você falou do cream cheese na xarota. Vai, tem gente que gosta de um hambúrguer recheado, querido. Né? Hambúrguer quatro queijos é totalmente gourmet. Né? Quatro queijos. Bom, agora... eu estou perdida. Quem quiser falar comigo, vai lá no Hangout do Grupo dos Pensadores, do Me Julguem, enfim, todos os grupos lá. Eu sou igual a Mestre dos Magos. Fala, Mery. Maravilhoso. Beijo. Léo Embaixador, o melhor baixista de qualquer podosfera do universo. Deixe seus recados aí. E diga como você se sentiu de fazer esses testes. Opa, aqui é o irmão Léo aqui. Ele não participou desse episódio, mas se vocês quiserem ouvir o podcast que ele grava por aí, acesse lá, fermatapod.com.br. Eu errei o link, tá vendo? Não é o Léo falando. O Léo vai ter que sair agora, tá bom, gente? Opa, e só uma pergunta para os advogados aí, se eu tiver alguém que queira meu irmão aí, me ajuda aí, ele tá precisando aí. Maravilhoso! Valeu! Léo Nocaute, dê seu recado aí, brother. O meu recado é que é isso aí. foi um bem episódio, um episódio maravilhoso, que falamos muitas atrocidades. Isso que é o espírito. Isso que é o espírito. Não tente se defender agora, não, bicho. Esse é o espírito da Podosfezes que tanto valorizamos. Se quiser me achar, procura lá no Doublecast Podcast, no I Wanna Rock e por aí vai. Muito bom. Yuri Braulio, que estava aqui desde o início e sabia da pegadinha, por favor, deixe seus recados aí, cara, porque tua carreira de jornalista acabou aqui nesse episódio também. Ela nem começou ainda, então vai acabar sem começar, tá ótimo. Então é o seguinte, gente, para quem tá ouvindo aqui, eu comento aí dois podcasts. O primeiro é o MongeCast, podcast de entrevistas. Tá aí, entrevista para produtor de conteúdo, provavelmente vai entrevistar menos gente, porque se alguém ouvir esse Exadoff, ele não vai querer participar do MongeCast nem a pau. É possível. Mas é um podcast de entrevistas, entrevistou podcasters, escritores, músicos, enfim, tudo quanto é tipo de conteúdo. E estou no Rock no Pinheiro. O Rock no Pinheiro é um canal de informação sobre o rock em Curitiba e região metropolitana. Estamos em Instagram, Twitter, Facebook e também temos um podcast. Então, @longecast em todas as redes sociais e @rocknopinheiro em todas as redes sociais também. Esse barulho no fundo é uma bicicleta, um ventilador, um grilo ou alguém esmerilhando a chapeleta? É um grilo, é o grilo falante. Eu acho que era a Ana. É um grilo. Acho que a última opção faz mais sentido. Se Pinóquio tivesse um grelo falante com ele, aquele nariz cresceria por outro motivo. Mas, continuando, por último, mas nem por isso menor, nós temos aqui o nosso TI Master do Pará, aquela galáxia, aquele hemisfério, aquele plano dimensional não desbravado por nós. Petros Davi, deixe seu recado. Diga onde o pessoal te encontra e como você se sentiu em participar da Exadoff. Eu primeiro me senti injuriado e violado, mas ainda bem eu participei só da última pergunta. Vamos lá, vocês podem me encontrar em todas as redes sociais com o Petros Davi 7, ou também podem procurar pelo Versão Beta, que é o meu podcast que fala sobre tecnologia, fala também um pouco sobre basquete, possivelmente jogos futuramente. Fez um ano agora, dia 1º de abril. Caralho, isso é uma puta mentira. Bem mesmo, é sério. Não é mentira. Eu sou sacanagem de propósito, mas realmente a versão beta, o primeiro episódio da nova renovação foi 1º de abril do ano passado. E esse ano a gente fez um ano e vai ter bastante novidades. Aguardem. Qual que foi a frase do Pinóquio, pensador? Só pra gente imortalizar isso. Qual frase do Pinóquio? Que se o Pinóquio tivesse... Se o Pinóquio tivesse um grelo falante, o nariz dele cresceria por outro motivo? Mas eu compraria muito uma camisa com essa frase, mas muito. Porra. Maravilhoso. Ouvintes, muito obrigado por sobreviverem a este Exadorf, tanto quanto os participantes, principalmente aqueles que não estavam sabendo que estavam sendo gravados. E agora, eu gostaria de falar pra vocês, assim, vocês podem achar que não, mas a maior delícia deste episódio não foram os testes, não foi o disclosure de que todo mundo estava sendo gravado e tal, foi a participação de Caborges, que há tanto tempo eu gostaria que participasse, e é tão evasiva assim, é mais difícil do que pegar uma mosca com hashi ou encontrar um pinto de japonês no meio de uma suruba. Caborges, minha querida, foi tão bom estar com você aqui. Seja a última vez que ela participa, pensando. Não importa! Uma vez, eu pelo menos, eu consegui. Magos, aliás, pensador. Vou embora agora. Aliás, pensador, esquecemos, temos que lembrar de Sebes, que passou por aqui também. Ah, é, o Argentino de Merda, lá no Apenas um Cash, os links deles estarão aí também. E Danilo de Almeida. E o Danilo, que meio que tentou, mas tentou, não deu certo. Na verdade, eu acho que ele percebeu o nível abissal da conversa aqui e não quis participar. Porque ele... Ele notou que estava sendo gravado, falou, não vou... Motivos óbvios aí, não quis. Não vou participar desse Mas cá, coisa. Minha querida doutora Casa... Me sinto violada. Eu gostaria que você me desse a honra de escolher a música que encerrará este Exadorf. Qualquer música que represente esta nossa gravação tão maravilhosa. O que você escolherá para encantar os ouvidos dos... Você não escolhe uma das últimas músicas que por agora no teste. Sim, welcome to my life. Puta vida. Porque eu tô sad, gente. Acabei de ser estuprada moralmente. Não se fuder. Eu pensei que nós éramos amigos, miguxos. Como assim? Agora vou fazer o que eu falei no teste. Que isso? Isso é a celebração máxima da amizade, cara. Estou levando nossa amizade para a posteridade do fim. Eu vou fazer o que eu falei no teste. A gente se vê na saída, tá bom, pensador? Fechou. Ouvintes, então, fiquem aí com Welcome to My Life e até a próxima. Welcome to my life. Caralho, Welcome to my desgraça. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you. Do you ever want to run away? Push shut around.